Mantenha o Eterno vivo, quilo Serra Lima. Negativo, quilo Serra Lima, mantenha a proa da aerovia. Confirme. Que agora está autorizado, ingresso alinhar e mantenha a 17. O Juliette está autorizado a ingressar à direita, seguir o que nos voou para a parte 4. O Juliette está autorizado a ingressar na pista, seguir o que nos voou para a parte 4. É livre pouso para o gol? Sim, vai ter 1.642, livre pouso, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, 1.0, gol 1.642. É, eu tinha apagado isso, mas não tem problema não. Faz um 180 aí rapidinho, aí depois você ingressa no parte principal de novo e vai ingressar na segunda à direita, ok? Aí assim que você vai ingressar novamente, eu faço na próxima direita. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, confirme para qual unidade C? Informa o chamado de pouso. Plano de bom modificado 1-4, esse para 6.500 pés, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Afirmativo. Paulo Salvador, boa tarde, Guano 648, livrou a vida. Quatro oito, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 02. Seu Romeu, agora autorizado, ingresso, reporte alinhado na cabeceira do 7. Já tá quase ingressando na pista. Chame a torre aí. De 8.6. E uma afiante, a torre é 18.6. Você está na frequência do sol no 219. Acho que eu decolou os 1.5, botou 19.35. 19.35, Romeu, ótimo. Para muitos claros, um minuto copia. Bom, meu quilo Serra Lima, quantas milhas do destino já está agora? Papa Romeu, Quilo Serra Lima, autorizado para 2.500 pés, após a frequência livre. Autorizado muito claro, nível de voo 200, vai prosseguir direto Vitória da Conquista, após direto a posição retol e após conforme a rota do plano de voo, subida Arbor Elefa, curva direita após a decolagem, cabeceira 10, corrigindo, 5401, meu código 19, 35. problemas. Apo elétrico. Seu PES é 8109, autorizada a sinal ILS, reposta estabilizada. Controle, boa tarde, tudo está bom, amor. Siga esse lutão com o meu. Autoriza 2500 na Pedro Mão e Capala? Negativo, mantenha esse meu PES, aguarde para a sessão. Subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, 5424 é o código, 1935 é o controle. Alfinha. Solo Azul 4025. Solo Azul 4025. Tiano 2650. Campinas, nível 360. Autorizado Campinas 360, via Upper Zulu 16. Subida da El, Leda Bridge, curva direita após a decolagem. 5151 é o código, 1935 é o controle. Cruzou Campinas 360, pelo uniforme Zulu 16, da El Leda Bridge a saída. Curva direita após a decolagem, 5151 é o transponder, 1935 é o controle. Correto, chama para pushback acionamento. Então é. Solo Salvador, Ocean Air 6321 no centro da Romeu, solicito 380 para Brasília. Aguarde com a Brasília, 6321. Aguardando a sua escolha. Puxa na 6321, pronto cópia? Pronto cópia, senhorita, prossiga. Autorizado Brasília, 320, via peso Luna 7, subida árvore após árvore elétrica, primeira curva direita após a decolagem, 54 no 3 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Brasília, 320, via peso Luna 7, árvore elétrica, primeira curva direita, 54 no 3, controle 1936. Perdão, controle 1935. Correto, chama para puxar o estacionamento. Chamará o 6329. Confirme com o transporte acionado. Vamos sua matrícula, por favor. Papai Romeu Mike Serra Golf, reporte através de Vera Cruz. Papai Romeu Kilo Serra Lima, livre frequência para coordenação. Papai Romeu de Novembro Alfa, estacionado 0171. Autorizado Salvador Borro, no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, cabeceira 17. 0154 é o código, 1935 é o controle. Peço para a coordenação. Oscar Romeo, cortejamento correto, acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 18.6, só me confirma o teu B. É zero. Autorizado 260, Lima Alfaiante, controle se possível, quando houver as condições, autorizar para o direto para o Lima Alfaiante. Mantenha o perfil da saída, Lima Alfaiante. Mantenha o perfil e aguardando o Lima Alfaiante. São Juliette, São Julão, na escuta. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Pêsulo 44. Subida será da Elf, Leda, Eudes. Primeira curva à direita após a decolagem. 5417 é o código, 1935 é o controle. Torre 19 desse momento. 26. Correto, chama para pushback, será mesmo. Listado na final, check-train, livre pouso, vento 120 graus, 10 nós, pista no zero. Vente livre pouso. Por favor, acho que o Romeu precisa. Oxana, minha empresa no 4, com a sua identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o voo 050. 050, 050, 050, 050. Me confirma o POB. 7 no POB, acionamento táxi decolagem, com a torre 18.6, cotejamento está correto. Objeto 5729, essa identificação autorizada chegada a bom, desça para o nível de voo 060. Dado o acionamento, chame-me para o táxi. Meu Max Revolta, um tráfego na sua posição de 10 horas, ainda não está em contato com o controle. O Papa Romeu mais cego, que é negativo, não é o Papa Romeu de número alfa. Traço da 015 na escuta do controle. O Papa Romeu mais cego, o traço do Panete está mantendo 1.300 pés no através de Vera Cruz. A sua esquerda. Autorizado, chama pronto para decolagem, Romeu. Porto Serra, Porto Juliette, não recebo seu modo chat. No 09, efetua um ajuste de altímetro. Tel 7, solo os 27, direita à direita, 219 solo. 219, vai ser 7. No Serra Alto Juliette, o Penegal no 09. Azul 4462, essa identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Romeu Lima, Alfa Yankee, chama Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Recife, 1251, alterna com quem? 13325. 13325, controle, mais Serra Golf. É. O Alfa, se não me engano, dia 90, Alfa, está na minha proa aqui, está 5 milhas à minha frente. Eu autorizo eu voar direto rotatória? Negativo, mais Serra Golf, reduz a velocidade. O controle está 80 nós, eu estou 160. Pegar os 80 aqui, eu solo. Comparação visual, plataforma mais Serra Golf. Certo, então não foi impedido de ultrapassar o braço, né? Trau número 2 para aproximação mais Serra Golf. Certo. Braço. Papatango Alfa Vitor Juliette, reporte Paripe, um tráfego na suposição de 12 horas, mantendo 1.500 pés. Controle, Papatango Alfa Vitor Juliette, a 1.500 pés, regresso ao Paripe. Papatango Alfa Alfa, reporte na rotatória. Reportará a rotatória de Alfa. Controle é o papapapá novembro Oscar Romeo. Papapapá novembro Oscar Romeo, contato radar, manter as condições visuais no corredor assim. Controle, já que o November Alfa é o primeiro para pouso, haveria a possibilidade de poder voar rotatória e aguardar em órbita, então, 1.500 pés. Senão vou tentar fazer uma 360 aqui em cima do mar. Formel de November Alfa, você está visual com o campo? Aqui. Chame torre em 1 no noite decimal meia. 1 no noite meia e gira membro alfa. Estamos autorizado para cabeceiras do Paraguaçu, grupo Zulu, 500 pés AGL. Decola da cabeceira 17, comprou a noroeste direto. Coordenação com a torre 18.6, controle 19.35 e o transponder é 5.1.64, cotejo. Não, 3 milhas da 1.7. Até a rotatória, na rotatória final 1.7, cortará 3 milhas da final em Índia November Alpha, desça para mil pés. Desça para mil pés, Índia November Alpha. Presente no mil pés, Índia November Alpha. O Xanai 6314, após o TAC, descida para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizada final ILS, reposta estabilizada. Após o TAC, então, abandono 50 para 3.000, reportar a gestão do TAC, perdão, 63, desculpa. Acertou no 360, aqui o Mike Serra, Golfa Visual, Paraná, com a coisa para a rotatória. Sim. Também é 5, posicionamento na 28. 4-0-6, coordenando com a equipe do solo, tem um Gol Varig, a sua cauda, prestes a estacionar na remota 1-4. Está autorizado o seu push, assim que ele tiver liberado a retaguarda, está livre o push, chama para o táxi. Gente, vai chamar para o 4-0-6. 35241, autorizado o posicionamento, chame táxi, o Kenegão no 0-1-1. Autorizado o posicionamento. Afirmativa, a posição que eu tenho aqui é 1-4 remoto. O Gol 807 confirmando, tá sem o balizador aí, é isso? Ok, vou checar. O Gol 649 é 240 para ele, Elcio, confirma. Gol 649, autorizado para Ilhéus, nível de voo 240 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda e após direto para Ilhéus. Transponder é 5166 e o controle 1935. Conteste. No 649, correto cotejamento, chame para acionamento. Sierra Golf, prossiga. Completou 36 aqui, está na proa da rotatória. Gente, na proa da rotatória, inicia a aproximação para o 197, porta na final 3 milhas, informa o tráfego mais lento como número 1 para a aproximação da 197. Mantenha 1.500 pés, Mike Sierra Golf. Confirma o último chamou a torre. Charlie Alfa Tango, após correção. Autorizado o táxi até interseção, chama para o ingresso ao Charlie Alfa Tango. Posto visual, Mike Papalinho. Mas a Palinho deverá fazer um plano de voo via IS na Salvador. O Papa Romeu Mike Sierra Golf, programe para espera na vertical da rotatória. Tem uma aeronave na final da 1-0 que interferirá com o pouso no 1-7. A bordo, livre táxi, pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 18, meia dúzia, o QNH 11, boa tarde. Passa atrasado, Índia Alfa, tem 2 meia dúzia, ponto de espera, 2 para 12. Sente, mantendo espera sobre a rotatória, Mike Sierra Golf, mantendo 1.500 pés. Charlie Alfa Tango, autorizado ingresso, cabeceira, correção. Da presente, tem condição de decolar da presente, o Charlie Alfa Tango? É 2, vetoração para sequenciamento, mantém a presente pro, o limite é o localizador. Mantém a presente pro, o limite é o localizador, pode passar. O Lumé, assim que sai do rádio, vou precisar até 2.000, percebe? Afirmativo. Controle de Salvador, Alfa Vitor Juliette, passando Paris, ingressando em Interlagos. Porta rotatória, Alfa Vitor Juliette. Porta rotatória, Alfa Vitor Juliette. Controle, Vitor Índia Juliette. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, faça um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette. Charlie Alfa Tango, informa o tráfego na final do 1-7. Afaste da final, mantendo 500 pés, controle 1-9-35. Você vai afastar da esquerda, pro a 320. Estamos a 319-35, graças, bom dia, trajeto. Índia November Alpha, faça um 360 pela esquerda, informa o tráfego iniciando decolagem com o Pro Nordeste. É um helicóptero. 360 na esquerda, Índia November Alpha. Controle, o Papa Romeu Charlie Alpha Tango. Controle? O Papa Romeu Charlie Alpha Tango. Decolou da 1-7 para o Nordeste, Noroeste. Está mantendo 500 pés para a 320. 5627. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette. Chame torre em 1-9-6. Cara, torre 1-9-6, Alfa Vitor Juliette. A batalha com mais papalinho, livre frequência para coordenação. Alfa Victor Juliette mantém vertical do corredor Interlagos, efetuando espera pela esquerda. Tenho três tráfegos para a final da 1-7. India November Alpha dá presente, autorizada a final da 1-7. Reporta 2 milhas da final da 1-7, India November Alpha. Reportará 2 milhas da final da 1-7, India November Alpha. Oi, India November Alpha já está 2 milhas, final 1-7. India November Alpha, guarde autorização para pouso, continue a aproximação da 1-7. Guardando a autorização para pouso, November Alpha. Reduziu para 4462. Azul 4462 para o curso localizador, curva direita na PRO 130. Direita 130, 4462. Siga o Papo no Pão, só o que dois pode descer. Só para 2000 pés, o ajuste no 09, autorizado a final ILS é posto estabilizado. 2000, 09. De pouso em geral, lembrão. Quilo. Max Serra Golfo autorizado 1000 pés, mantendo espera a 3 milhas da final da 1-7, o Max Serra Golfo. Copiou. 39, livre a pista pela direita, solo 1219. Autorizado acionamento, chame táxi, o altímetro 011, tá 3155. Ocean M 3-1-4, solo aos 39, direita 1219. 3-1-9, boa. 4 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna, Salvador. O trip 5627 vai taxiar inicialmente até a saída do pátio 3 e aguardar para ingresso do pátio principal, ok? Permissão táxi até a saída do pátio 3, não aguardo para ingresso para próximo táxi, 5627. Fala, Salvador, o acionamento é 3-1-4. É 3-1-4, boa tarde, prossiga na Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6-3-1-4. Só informe Foxterra, há um tráfego na sua posição de 11 horas a 7 milhas, um Bravo F40, descida para 2017. Papa Romeu, Mike Serra Golfo, faça um 360 pela esquerda aberto, repórter reinterceptando para novas instruções. Golfo, 360 pela esquerda. São 3192, essa identificação autorizada chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. São para pouso, cheque trem de pouso. Passei para a bagulha de liberação, 4462. Contando Victor e Juliette, livre frequência para coordenação. Pátio 1, seguindo o azul, ok? Via Índia, ponto de espera da 10, quando lá a torre 18-6. Boa tarde e vovô. Vai ser o tráfego azul, via Índia. Só confirmando, é 18-6 a torre, ok? 118-6. Nada. Gente, mantém a aproximação 97 e guarda na autorização para pouso Mike Serra Golfo. Reportar livre frequência para a coordenação, Serra Oscar Juliette. Reporta na final de 3 milhas, Alfa Victor Juliette. Webjet, solo 1 do seu solo aos 42, solo 1219. 209.